10 horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu vou conversar agora, neste instante, com a Jurema Fernandes, ela que é gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu. Bom dia, Jurema. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Prazer falar com você aqui nas ondas da CBN Foz. O Complexo Turístico neste ano já superou, inclusive, há muito tempo, a marca de 500 mil de visitantes? Verdade. Esse ano aí estamos cheios de boas surpresas. Em novembro agora fechamos um resultado superior a todo o ano passado, isso nos deixa muito felizes. Quantos visitantes já passaram? Você tem esse número já atualizado com relação à movimentação nos atrativos do complexo? Sim, nós chegamos já a 587.236 visitantes. O que dá um aumento de aproximadamente quantos por cento com relação ao ano passado? Ao ano passado dá um aumento de superior a 11%, isso considerando aí as visitas turísticas, o complexo turístico, e também o atendimento às visitas institucionais que é feito pelas relações públicas de Itaipu. Para que fosse possível chegar a estes números, o que é que vocês avaliam que aconteceu de diferente para que fosse registrado realmente esse incremento significativo aí nas visitas ao complexo turístico? Guilherme, nós atribuímos, né, o principal fator desse sucesso, desses números, ao efeito da exposição Leminski. Ela trouxe um bom resultado para a região, né, para Foz do Iguaçu, para todos os moradores. Tivemos muitos moradores que visitaram e também fizemos uma promoção no período que esteve a exposição em Foz do Iguaçu. Fizemos uma promoção que o visitante que comprasse a visita panorâmica e o circuito turístico especial ganhava a exposição Leminski, ganhava o Ecomuseu. Então isso contribuiu para que nós tivéssemos esses bons números. E falando justamente dos números, expectativa para este ano até o final de dezembro, vocês imaginam fechar com quantos mil visitantes aproximadamente? Superar os 600 mil visitantes. Que já, inclusive, está bem próximo já dessa marca, né? Está bem próximo. A gente não tem um número preciso, né? Mas com certeza vamos superar essa marca. Para quem pretende visitar os atrativos do Complexo Turístico Itaipu, que até vamos listá-los aqui, são a iluminação da barragem, a visita panorâmica, a visita especial, ecomuseu, refúgio e também o carro elétrico. Faltou algum, Jurema? Polo astronômico. Mais atrativos, portanto, do Complexo Turístico para quem pretende fazer essa visita agora neste final de ano e também já antecipando aí, pensando no mês de janeiro. Como é que vai ser o atendimento nesse período de alta temporada? Nós estamos aumentando a nossa estrutura para atendimento, como todos os anos nós fazemos, né? Então, as visitas que hoje são de hora em hora, principalmente a visita panorâmica, que concentra maior volume do nosso atendimento, passam a ser de meia e meia hora a partir do dia 26 de dezembro agora até o final da alta temporada. E além de horários extras para que a gente possa atender com maior tranquilidade os visitantes que nos procuram. Nos feriados de final de ano, feriado ali de 1º de janeiro, né, o primeiro dia do ano, e também no feriado de Natal, haverá atendimento? Vocês já definiram isso? Sim, haverá atendimento normal, todos os dias ininterruptamente. Também pergunto aqui a respeito da questão da aquisição de ingressos para conhecer os atrativos do complexo turístico. A gente sabe que para quem mora aqui na região, apresentando o comprovante de residência dos municípios lindeiros aqui ao Lago, Tríplice Fronteira, é possível visitar gratuitamente os atrativos do complexo. Para quem é de fora, é possível, inclusive, fazer a compra através da internet? É possível, sim. Inclusive, nós orientamos que as pessoas façam suas compras através da internet antecipadamente para garantir os seus lugares, porque alguns dos nossos atrativos têm uma capacidade limitada de atendimento, como no caso o refúgio biológico, circuito turístico especial, que tem uma capacidade limitada por horário. Então, nós pedimos para que compre pelo nosso site, que é o www.turismoitaipu.com.br, para que tenha o maior conforto quando vier nos visitar. Conversei aqui na CBN com a Jurema Fernandes, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu. Jurema, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigada, eu que agradeço, Guilherme.